Lá vem o trem, vem da cidade, correm os homens em quantidade pra ver amigos e comprar os jornais. E os molequinhos com os tabuleiros entram nos carros dos passageiros, soltando os gritos habituais. Rolete de cana caiana, de cana crioula, rolete patrão. Rolete de cana de soca, rolete bem doce, achei um tostão. Rolete patrão, achei um tostão. Lá vai o trem, já vai-se embora, veio atrasado, fora de hora, como é costume sempre chegar. E regressando ao povoado, só se ouve agora no ar parado a garotada cantarolar. Rolete de cana caiana, de cana crioula, rolete patrão. Rolete de cana de soca, rolete bem doce, achei um tostão. Rolete patrão, achei um tostão. Rolete de cana.